quiser testar o volume? Não. Então. Olá de novo. Boa tarde. Vamos ver se hoje então a gente faz a introdução ao islamismo. Só teremos uma breve interrupção no meio da aula que eu vou trazer. A Roseli vai trazer para nós a bibliografia sobre o budismo. Aí eu gostaria de dar umas recomendações. Tem que falar mais alto. Tem que falar mais alto? É por causa do... O pessoal não está me ouvindo? Não, falar alto não é problema. Sempre é que dá trabalho é falar baixo. Então vamos hoje à introdução ao islamismo. Que, como eu estava dizendo, só vai ser interrompida brevemente para a gente explicar a bibliografia sobre budismo, que está chegando para vocês daqui a pouquinho. Bom, o islamismo é um caso semelhante aqui ao do judaísmo e do cristianismo. Quer dizer, em princípio, o islamismo é uma religião próxima do cristianismo e mais próxima de nós do que o hinduísmo ou o budismo, por exemplo. Mas essa é justamente essa proximidade que às vezes impede a nossa compreensão exata do que é o islamismo. Quer dizer, por um lado, a nossa compreensão se vê obstaculizada pela história dos conflitos entre a civilização ocidental e a civilização islâmica. Não é isso? Quer dizer, uma história que não terminou até hoje. Que começa, é uma história que começa mais ou menos 20 anos depois da fundação do islamismo, certo? Começa com a expansão do Império Islâmico e não terminou até hoje. Outra coisa é que as soluções encontradas no mundo islâmico para resolver as tensões sociais fundamentais são muito diferentes das soluções que foram encontradas no mundo cristão. Então existem muitos costumes e tradições que nos chocam, nos espantam. Um exemplo é o modo das mulheres se vestir e o outro é a poligamia. Tá claro isso aí? Das três raízes fundamentais, ou quatro raízes fundamentais da cultura ocidental, somente uma era poligâmica, a judaica. Quer dizer, o cristianismo sempre foi monogâmico, os gregos e os romanos sempre foram monogâmicos. Então a poligamia soa para nós como algo estranho. Não é isso? Quer dizer, o primeiro passo para entender o islamismo é tentar ver o cristianismo e o judaísmo do ponto de vista do muçulmano. Quer dizer, essa é só uma aplicação. Vocês devem lembrar que na primeira aula a gente falou, em cada uma dessas religiões a gente tem que se colocar exatamente, imaginariamente, do ponto de vista do membro daquela religião, do sujeito que tem a fé naquela religião. Certo? Do ponto de vista do muçulmano, o cristianismo, o judaísmo e o islã são irmãos. Eles têm o mesmo fundamento que está no exemplo de Abraão. Certo? Quer dizer, essas três religiões têm como núcleo fundamental da sua mensagem o monoteísmo. Quer dizer, a ideia de um Deus supremo pessoal. Lembra disso aí? O que acontece? Do ponto de vista do muçulmano, o judaísmo nacionalizou a mensagem monoteísta. Mas é a mensagem que era de Abraão. Para o judeu, existe apenas para os judeus, para os descendentes de Abraão pela linhagem de Isaac. Está claro isso aí? Quer dizer, o judaísmo é uma religião para uma determinada etnia. Exceções são admitidas, mas elas são sempre periféricas e acidentais. Não é isso? Então, do ponto de vista islâmico, Deus manda o Cristo justamente para corrigir essa adaptação judaica. Quer dizer, esse fechamento das fronteiras da religião. E dentro, então, dentro do monoteísmo cabia só o judeu. Então o Cristo vem e ele reabre essa fronteira. Ele fala, não, o monoteísmo não é só para o judeu. É para o judeu e para o não judeu. Tá claro isso aí? Mas no decorrer dos séculos do cristianismo, ainda do ponto de vista do muçulmano, o cristianismo não nacionaliza a mensagem, mas ele a dilui. Quer dizer, a afirmação da trindade e da natureza divina do Cristo é uma diluição da mensagem de monoteísmo puro. Tá claro isso aí? E do ponto de vista islâmico, o Islã vem justamente para compensar essa atitude. Quer dizer, o Islã vem para reafirmar o monoteísmo o mais puro possível. Tá claro isso aí? Então esse é o primeiro elemento essencial do Islã. Quer dizer, o islamismo é fundamentalmente monoteísmo. Tá claro isso aí? Então todas as expressões, todos os termos para designar os aspectos da religião no Islã tiram a sua origem, a sua raiz da ideia de um Deus pessoal único. Tá claro isso aí? Então, para começar, o próprio nome de Deus no Islã enfatiza esse caráter único. O nome Allah é a conjunção de um adjetivo com o artigo pessoal definido, um artigo definido. Então, Allah significa o digno de adoração, ou aquele que é digno de adoração. Isso quer dizer o quê? Isso aí, esse nome, explica, certo, muito da teologia islâmica. Certo? Quer dizer, Deus é indiviso. Todos os atributos divinos, tudo o que há em Deus é digno de adoração. E é o próprio Deus. Tá claro isso aí? Quer dizer, num certo sentido, se a gente quiser fazer uma comparação com o cristianismo, a gente pode dizer que o nome Alá se refere fundamentalmente à própria natureza divina e não a alguma das pessoas da Trindade. E essa natureza é indivisível. Tá claro isso aí? Tá clara a ênfase na unidade aqui? Para entender o Islã, também a gente precisa entender um pouco do cenário em que ele surgiu. Bom, para vocês terem uma ideia, com pequenas diferenças, a Arábia, no tempo de Muhammad, que aqui nós costumamos chamar de Maomé, mas eu vou continuar chamando de Muhammad, porque esse é o nome do fundador do Islã em árabe, e os muçulmanos consideram ofensivo você chamá-lo de Maomé. Quer dizer, a Arábia no tempo de Muhammad era mais ou menos o Brasil da época. Quer dizer, você não podia imaginar um lugar mais incivilizado, exatamente. Quer dizer, então lá também eles tinham carnaval e durava o ano todo. Eles tinham 360 deuses, certo, que não valiam nada. A única diferença entre a Arábia daquela época e o Brasil hoje é que a Arábia tinha história. É? Então, existiam algumas tribos ali que conseguiam, podiam, eram capazes de retraçar a sua genealogia até Abraão. Entendeu? E para isso é necessário, evidentemente, uma continuidade histórica muito grande, para que esses dados se preservem e as pessoas saibam. Então, essas pessoas dessas tribos, elas tinham consciência da história desses descendentes, como eles foram parar ali, de onde eles vieram. Certo? E também tinham a ideia de que eles eram modelos de comportamento. Quer dizer, existiam pessoas ali que tinham uma ideia do que os árabes deveriam ser em comportamento. Essas tribos que eram capazes de retraçar sua ascendência até Abraão eram consideradas a nobreza no mundo árabe. E o profeta do Islã, ele justamente nasce num ramo bastante pobre da tribo mais nobre dentre os árabes, os Quraysh. Tá claro isso aí? Então ele nasce justamente num ambiente muito côncio dessa origem nobre. E muito côncio também do grau de degeneração da sua sociedade. Isso mesmo. Por favor, vamos só distribuir essa bibliografia. Quer dizer, o profeta Muhammad, ele nasce então num ambiente, numa família especialmente consciente dos seus deveres de nobreza. Entendeu? Ele fica órfão muito cedo, o pai dele morre alguns meses antes do nascimento dele, a mãe morre quando ele tinha 6 anos, e ele então passa a ser criado pelo avô, que morre quando ele tinha 8 anos, morre 2 anos depois. E aí ele passa a ser cuidado por um tio. Esse tio era um sujeito especialmente piedoso. Apesar dele ser um politeísta, como os árabes, todos os árabes naquela época, ele era o sujeito que cuidava dos peregrinos que iam a Meca, a cidade, a capital da religião dos árabes. Quer dizer, em Meca existia então um templo no qual estavam presentes os 360 ídolos dos deuses árabes. E árabes de todas as regiões iam pelo menos uma vez por ano a Meca para reverenciar os seus deuses. E esse tio do profeta era o sujeito incumbido de cuidar dos peregrinos, quer dizer, de dar hospedagem para eles, de dar alimento para eles. E era um sujeito que cumpria esses deveres com especial piedade. Tá claro isso aí? Então isso é importante, porque isso contribuiu muito para a formação e o caráter do profeta. Ele nasceu num ramo muito nobre, numa família especialmente pobre. Ele ficou ainda muito mais pobre depois que o pai morreu, depois a mãe morreu, depois o avô morreu. Aí ele perdeu muita coisa. Então ele desde pequeno tem que trabalhar. Ele cuidava das cabras. Desde lá, 7, 8 anos de idade, ele começa a cuidar das cabras, apesar de pertencer a uma família nobre. Bom, no decorrer desses anos de formação, ele tem contato com todas as formas da religião árabe. Ele conhece pessoas, evidentemente ele estando no centro de peregrinação do mundo árabe e convivendo, vivendo na casa do sujeito que cuida dos peregrinos, ele conhece representantes de todas as diversas religiões árabes. E ele desde pequeno tem muito interesse sobre a religião, muito interesse acerca de Deus. E ele pergunta sempre para todos os peregrinos, não, como que é a religião, o que Deus ensina, pá, pá, pá, pá, pá. E ele vai tomando consciência do afastamento entre, que há, da distância que há entre essas diversas manifestações religiosas, hã, e a pessoa de Abraão. Quer dizer, ele ouve da família dele contarem a história de Abraão, contarem a história dos seus antepassados e contarem que Abraão era monoteísta, que Abraão só tinha um Deus, hã? E era um motivo de bastante orgulho para os árabes o fato deles terem crescido e se desenvolvido a ponto de agora ter 360 vezes mais deuses, né? Então ele desde jovem começa a se retirar, certo? E desde jovem ele se recusa a participar no carnaval e nas orgias que eram muito frequentes. Então ele começa, desde a juventude, a se retirar todo mês, 3 dias por mês, para uma caverna. E ali ele começa a rezar e pedir para Deus que guie o seu povo. Tá claro isso aí? Quer dizer, eu não vou dar muitos detalhes sobre a biografia dele, vamos pular logo para quando, aos 40 anos, ele subitamente recebe a... tem uma visão num desses retiros numa caverna, certo? Aparece para ele um sujeito vestido de branco, muito belo, e diz para ele, recita. Bom, esse já é um ponto importante para a gente entender o árabe e entender o islamismo, certo? Quer dizer, o árabe é um amante da poesia. A língua árabe tem possibilidades poéticas imensas. Ela oferece uma riqueza, certo? Para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, a palavra mel, mel tem, você tem cerca de 20 mil nomes para mel. Uns nomes enfatizando a cor, outros a doçura, outros a origem que vem das abelhas. Mais ainda, as palavras em árabe são compostas de raízes radicais de 2 ou 3 letras que têm uma associação fonética imediata com outras palavras com outros significados. Então é muito fácil você no árabe falar uma coisa e significar outra completamente diferente. Você significa, você falar 2, 3 ou 4 frases numa só, 4 ou 5 afirmações com uma só frase, certo? E isso era especialmente valorizado entre os árabes. E aí quando o anjo fala então para ele, recita, ele diz, eu não sei recitar, não sou poeta. Aí o homem que aparece diante dele diz de novo, recita. Ele diz, mas eu não sei recitar. Aí esse homem agarra ele pelos braços e diz, e aperta ele até ele quase desmaiar. E aí então solta ele de novo e diz, recita. E ele, eu não sei recitar. Então na quarta vez o anjo diz, recita em nome do teu Senhor que criou. Criou o homem de um coágulo. Recita e diz que o teu Senhor é generosíssimo. E que ensinou o homem pelo cálamo, quer dizer, pela letra, ensinou ao homem o que ele não sabia e desaparece dele, da frente dele. Aí fala para ele, ó Muhammad, eu sou Gabriel e tu serás o profeta do teu povo. E aí desaparece. Aí ele volta para casa assustadíssimo, evidentemente, certo? E disse para a esposa, olha, eu acho que eu estou ficando louco, porque aconteceu isso, isso, isso, isso, e certamente isso é um demônio tentando me desviar, certo? Aí a esposa olha e fala, olha, eu acho que é muito difícil que seja um demônio a te desviar, certo? Considerando o seu caráter e personalidade, é muito provável que esse seja mesmo o anjo Gabriel e você seja um profeta. Aí ele se acalma e dorme. Quer dizer, aqui vem uma nota curiosa sobre o fundador do Islã. Quer dizer, ele é, de todos os fundadores de religião, aquele acerca do qual mais detalhes temos. Quer dizer, a vida dele foi testemunhada, e deixa, os relatos escritos acerca da vida dele são contemporâneos a ele. Quer dizer, começam a escrever, a passar por escrito as coisas que ele fala, que ele faz, que ele sente, desde a vida dele, desde o tempo dele, certo? Quer dizer, ainda existem até hoje alguns fragmentos da época dele, certo? Então, quer dizer, nós conhecemos ele como personalidade humana muito mais do que nós conhecemos qualquer outro fundador de religião. Tá claro isso aí? Certo. Isso também é muito importante porque isso vai... isso, vamos dizer, confirma certos aspectos do islamismo. Quer dizer, o fato dele ter insistido sempre, então, por exemplo, ele sempre insistiu que ele era um homem perfeitamente comum, que ele não era especial, que ele não era especialmente que ele não via um motivo para ele ser escolhido como profeta, que podia ter sido qualquer outro homem da época dele. Mas os seus contemporâneos não o viam assim, porque mesmo antes desse período de receber a mensagem profética, ele era conhecido por todos os seus contemporâneos como uma pessoa de excepcional valor, certo? Então, quer dizer, antes disso, certo? Antes dele receber a profecia, ele era comerciante. Depois, a partir de lá, por volta dos 20, 21 anos, ele entrou na profissão de comércio. Então ele fazia caravanas e, evidentemente, ele tinha competidores nesse comércio. Os competidores dele, quando tinham que viajar para uma caravana, entregavam, confiavam os bens pessoais a ele e falavam: você cuida das minhas contas e da minha família aqui em casa e guarda o meu dinheiro, e quando eu voltar você me devolve. Isso aí dá uma ideia de o quanto o sujeito era confiável. Seus próprios adversários nos negócios admitiam: não existe uma pessoa mais confiável do que Muhammad. Um outro evento que mostra como ele era admirado e amado pelos seus contemporâneos é que na juventude dele decidiram reformar a Kaaba, que era o templo de Abraão, o templo central de Meca. Quando chegou a Kaaba, um edifício cúbico feito de pedras comuns, mas que tem uma pedra especial num canto, que é uma pedra que se diz que foi um anjo que trouxe dos céus. Na hora de recolocar a pedra no canto da Kaaba, as quatro principais tribos de Meca começaram a competir. Quem é que vai colocar? É o sujeito da minha tribo, é o sujeito da sua tribo, é o sujeito da tribo do outro, e ninguém queria que ninguém colocasse. Então estava ali à beira de começar uma guerra civil, quando na praça passa o Muhammad. Quando eles veem ele passando, o sujeito fala: pede para o Muhammad colocar. Certo? Aí todo mundo concorda imediatamente, é evidente, esse sujeito não tem problema. Aí ele chega e, ao invés de colocar, simplesmente colocar, ele põe a pedra em cima de um pedaço de tecido e pede para os chefes de cada uma das tribos erguerem um dos cantos do tecido, e quando eles erguem, ele pega a pedra e coloca. Ele fala assim: todas as tribos colocaram a pedra, todos têm a mesma dignidade. Então era um sujeito excepcionalmente bem afamado. Tudo isso aí muda no dia seguinte ao dele receber a mensagem original do islamismo. Quer dizer, essas palavras que ele ouviu do anjo foram as primeiras palavras reveladas do Alcorão, que viria a ser o livro sagrado dos muçulmanos. Ele, alguns dias depois de receber essa mensagem, recebe a mensagem de que ele deve proclamar essa palavra para os árabes, para que eles retornem à sua religião original, quer dizer, a religião de Abraão. Quando ele começa a proclamar essa religião, no dia seguinte ele perde metade dos amigos. Quer dizer, toda a nobreza de Meca tinha muito medo que a pregação, que a conversão a um monoteísmo fragmentasse a frágil unidade árabe que se baseava no fato de Meca ter presentes os ídolos de todas as tribos árabes. Então eles diziam, olha, isso aí, se a gente se converter a essa religião sua, o que vai acontecer? Todos os árabes vão nos odiar e eles nunca mais vão voltar aqui. Então vai ter uma divisão terrível. Segundo, todos nós vamos empobrecer, porque nós vivemos das peregrinações. Quer dizer, a vida comercial em Meca era rica por causa da presença maciça dos peregrinos durante o ano todo. E aí eles ofereceram para ele o seguinte: ao invés de pregar essa religião, você não quer simplesmente pregar a nossa e nós te elegemos o nosso rei? Então, quer dizer, a primeira coisa que ofereceram para ele foi: você não quer se tornar rei dos árabes, o primeiro rei dos árabes? Nós vamos te dar assim, está aqui o dízimo de tudo que a gente recebe e você vai mandar em nós. Aí ele disse, eu não trocaria essa religião, nem que vocês me oferecessem o sol na mão esquerda, na mão direita, e a lua na mão esquerda. E aí eles criam um ódio tremendo dele. Então, no começo, a religião pregava fundamentalmente o quê? Primeiro, o abandono dos ídolos. Quer dizer, a religião não estava completamente formalizada, mas ela desde o início era monoteísta. Segundo, o abandono dos costumes contrários à pureza espiritual. Então, alguns desses costumes, por exemplo, eram enterrar as filhas vivas. Os árabes enterravam as filhas vivas. Porque a mulher, na sociedade árabe, nessa época, ela era apenas uma propriedade. Ela tinha um status abaixo dos escravos. Abaixo dos escravos? Não, é igual. Pois é, progrediu um pouco, né? A mulher efetivamente não tinha nenhuma voz. Claro, acidentalmente existia uma mulher ou outra que acabava obtendo algum poder, alguma influência. Por seus talentos pessoais excepcionais e a sorte de ter nascido numa boa família, uma mulher podia se tornar ali uma grande comerciante e ter até uma certa influência sobre a vida política. Mas normalmente as mulheres ali valiam menos do que os escravos. Isso não é brincadeira. Quando o sujeito comprava uma esposa ou uma concubina, ela valia muito menos, o dinheiro que ele pagava era muito menos do que o que ele pagava para um escravo que ia lá cuidar das suas tamareiras. Tá claro isso aí? Certo. Então o que acontece? Quando um sujeito nascia uma menina, o sujeito tinha uma menina, ele falava, puxa vida, isso aqui é prejuízo para mim. Um dia eu vou ter que pagar um cara para levar ela como esposa. Certo? E se ela for feia? Então o que o sujeito fazia? Simples, cavava um buraco no quintal, jogava a menina e botava a areia em cima. Esse era um hábito muito comum. Pois é, ó. Na Índia não melhorou muito de lá para cá. Mas certamente as coisas melhoraram muito na Arábia. Então, quer dizer, se afastar, romper com esses costumes e abandonar os ídolos era a primeira instrução da nova religião. A segunda instrução, que assustava muito, era que a nova religião insistia que todos os homens eram iguais. Então, um escravo que se convertia para ela era a mesma coisa, né? Sentava-se do lado, por exemplo, do profeta, que era um membro de uma das famílias mais nobres da cidade. Certo? Isso jamais aconteceria. O sujeito não poderia, um escravo ou um negro não poderia se sentar na mesma sala que um sujeito curais. Não, quando ele estivesse presente na mesma sala, ele tinha que permanecer sempre de pé. Ele não poderia nem olhar o Quraysh nos olhos. Certo? E nas reuniões dos membros da nova religião não era assim. O sujeito sentava todo mundo junto, conversava, E, de fato, a religião pregava que todos eram iguais. Esses aspectos da mensagem foram, então, muito avessos à mentalidade dos árabes, especialmente da própria tribo do profeta. Então, quando eles viram que não adianta oferecer nada para ele, não há o que a gente possa oferecer para que ele renuncie a pregar essa religião, para que ele renuncie a essa maluquice, vamos então partir para a ameaça. No começo, eles começaram a perseguir os membros mais pobres e de menor importância. Ah, o sujeito era um escravo, tinha se convertido para o islamismo. Ah, vamos juntar três caras e a gente enche ele de porrada. Por quê? Porque não vai ter ninguém para defender ele. Não tem uma tribo forte que possa defendê-lo. Não funcionou. Aí começaram a bater nos árabes livres, membros do Islã, mas que não fossem de família importante, que fossem pobres, não tivessem nenhuma, não tivessem amparo da tribo. Veja bem, praticamente não existia lei em Meca nessa época. Quer dizer, a lei era baseada na força da tribo. Quer dizer, você não vai agredir um sujeito de uma tribo forte, porque senão a tribo forte dele vai vir e vai se vingar de você. Até então, ninguém tocava na própria pessoa do profeta, certo? Em parte, em consideração por seu tio, que o havia criado e que era um sujeito muito bem relacionado em Meca. Quer dizer, pertencia à família mais nobre. Segundo, era muito querido porque era um sujeito que cuidava dos peregrinos, certo? Terceiro, porque ele não se converteu ao Islã, certo? Quando o profeta pregou para ele, ele falou: olha, eu não vou me converter para sua religião, porque se eu me converter agora, todo mundo vai falar que eu me converti porque eu estou velho e estou com medo da morte. Mas isso que você está falando tudo é muito bom, certo? Mas os árabes eram muito orgulhosos, especialmente os nobres. Então ele falou: eu não quero sair na rua e as pessoas rirem de mim, dizendo que eu sou só um velho com medo da morte, que agora eu fiquei com medo do inferno e essas coisas aí. Eu não tenho medo de nada, então não vou me converter. Mas apesar de não ter se convertido, ele auxiliou o quanto pôde os muçulmanos convertidos. Bom, quando a perseguição aos membros, aos muçulmanos sem importância social, não funcionou, o que eles decidiram fazer? Então, os árabes decidiram romper relações com os muçulmanos. Entendeu? Algo extremamente sério no mundo islâmico. O que eles fizeram? Eles fizeram um documento em praça pública dizendo o seguinte: olha, quem está conosco, quem é da nossa tribo, as quatro principais tribos fizeram esse acordo, né? Assinaram um documento dizendo: quem for da nossa tribo não pode vender comida para os muçulmanos, não pode comerciar com os muçulmanos. Se você comerciar com os muçulmanos, você será expulso da tribo. O que era assim, ser expulso da tribo era quase sinônimo de ser vendido como escravo. Certo. Então o que aconteceu? A partir desse momento, os muçulmanos não tinham uma fonte de alimentos. Quer dizer, a maior parte dos muçulmanos era pobre, incluindo o próprio profeta. Certo. Então os muçulmanos começaram a morrer de fome. Mas por incrível que pareça, é justamente nesse período em que eles começam a morrer de fome, né, que o Islã começa a se multiplicar. Certo? E, 2 anos depois de iniciar dessa campanha, alguns muçulmanos da nobreza começam a se converter. Até então, muito poucos nobres tinham se convertido. Mas vendo a perseverança dos muçulmanos numa situação de extrema dificuldade, alguns muçulmanos da nobreza começam a se converter. Oi? Os árabes da nobreza. Da nobreza, exatamente. Perdão. Então, alguns membros de famílias muito importantes começam a se converter. E eles acabam conseguindo juntar um dinheiro suficiente para mandar os membros mais pobres da religião para fora do país. Porque senão eles vão todos morrer de fome. Certo? Então eles são mandados para a Abissínia. Os muçulmanos ouvem que o rei da Abissínia é cristão e que os receberá muito bem, justamente porque são religiões irmãs. Então eles juntam lá um dinheiro, os membros da nobreza juntam um dinheiro, e uma comitiva de muçulmanos foge para a Abissínia, sendo essa comitiva liderada por um primo do profeta que se converteu logo no começo. Chegando na Abissínia, os muçulmanos recebem a triste notícia de que os Quraysh chegaram lá primeiro. Os Quraysh, que são a tribo mais nobre de Meca, chegaram lá primeiro para falar contra eles. Mas aí, sendo o rei da Abissínia cristão, ele diz: olha, tá, eu tenho relações com os Quraysh, respeito muito a vossa nobreza, mas como rei cristão, eu não posso condenar esses sujeitos antes de ouvi-los. Então eu vou deixar eles falarem na minha corte, eles vão apresentar o caso deles para mim. E aí eles explicam a religião islâmica, os princípios da religião islâmica. Depois que eles explicam isso aí, então o rei da Abissínia pega o seu cetro e faz um risco no chão, dizendo: olha, a distância que separa a minha religião da vossa é mais fina do que esse risco que eu acabei de fazer no chão. E vira para os Quraysh: olha, eu não vou prejudicar esses sujeitos, nem que vocês me ofereçam a Arábia inteira. E isso salva os muçulmanos pobres logo no começo do Islã. Tá claro isso aí? Então essa foi a primeira migração de muçulmanos. Opa. A segunda acontece alguns anos depois, quer dizer, mais ou menos nessa mesma época em que houve a migração de muçulmanos para a Abissínia. Alguns comerciantes de uma outra cidade árabe, a cidade de Yathrib, que não era muito distante de Meca, entram em contato com pregadores islâmicos, com pregadores muçulmanos, e se interessam pela religião. Então, inicialmente, um grupo de 6 comerciantes de Yathrib se converte ao Islã e volta para sua cidade. Lá na cidade eles convertem mais outros 70 sujeitos, formando quase uns 80 muçulmanos. Até aí nada de importante, mas opa. Pois é, mas no islamismo também homens e mulheres são iguais. Veja bem. Como a gente falou, olha só. Da gente dizer que os homens e as mulheres são iguais, certo? Não se conclui necessariamente quais são as soluções sociais para o comportamento masculino e feminino. Essas soluções sociais são encontradas de acordo com as circunstâncias em cada lugar. Você entendeu? Não. Veja bem. Quando você diz que homens e mulheres são iguais, você tem que dar para eles uma igualdade perante a lei. Não é isso? Não quer dizer que tudo que eles vão fazer é igual. De jeito nenhum. Não, veja bem, é fácil de entender se a gente imaginar o que é a situação no mundo islâmico. Então, por exemplo, quer ver? Aqui uma mulher pode sair na rua vestida do jeito que ela quiser, desde que ela esteja minimamente vestida. E minimamente significa minimamente mesmo, não é isso? Ela pode fazer isso, não é? Mas aqui uma mulher pode sair na rua sozinha a qualquer momento, em qualquer hora, para qualquer lugar. Efetivamente? Não, ela tem esse direito segundo a lei. Não convém, né? Não convém, não é isso? Direitos existem. Não convém. Isso quer dizer o quê? Não é seguro para uma mulher andar em qualquer lugar, a qualquer hora. Não é? Especialmente vestida minimamente. Minimamente vestida. Não é assim? Agora, você pegar, por exemplo, na Arábia Saudita, nos últimos 20 anos acho que teve 3 casos de estupro. Isso quer dizer, qualquer mulher pode sair na rua, não pode sair vestida do jeito que ela quer, mas ela pode sair a hora que ela quer. Você entendeu? Percebe o que significa? Soluções sociais diferentes. Quer dizer, ninguém pode garantir, certo, para os seres humanos, todos os seus direitos humanos. Você tem que criar soluções sociais que permitem o exercício de alguns direitos. Tá claro isso aí? Agora, essas soluções sociais que permitem o exercício de alguns direitos necessariamente fecham as portas para o exercício de outros direitos. Tá claro isso aí? Assim como a exploração de algumas riquezas envolve o quê? O custo de outras riquezas. Tá claro isso aí? Certo? Então, por exemplo, esse é um problema quase que inexistente no mundo islâmico. O problema do estupro é raríssimo. Vai me dizer que esse não é um problema social grave? Percebe? Entenderam o que a gente quer dizer com soluções sociais diferentes? Outra coisa, por exemplo, a poligamia. Primeiro, a poligamia é muito rara. Os países famosos pela poligamia, por ter muita poligamia, nos países famosos, 2% dos casamentos são polígamos. Certo, a poligamia é excepcional. A poligamia é excepcional simplesmente pelo seguinte: não existem tantas mulheres assim no mundo árabe em relação ao número de homens. Ao contrário, quer dizer, a poligamia surgiu justamente por causa da situação contrária, porque matavam tantos homens que para algumas mulheres sobrava ou fazer parte de uma família polígama ou a prostituição. Ou ser uma concubina. Tá claro isso aí? Quer dizer, veja bem, no ambiente do deserto, as guerras eram quase constantes. As guerras entre as tribos eram quase constantes. Ora, as mulheres não participavam das batalhas. Então só morriam homens nas batalhas. Então, aconteciam situações. Você tem numa vila lá, tem um lugar aqui que nós temos 10, 15 mulheres para cada homem. Como elas fazem? Claro, a gente pode propor um idealismo moral e dizer, não, que 14 delas fiquem sozinhas, fiquem solteiras, não tenha marido. Mas o idealismo moral não é geralmente uma solução aplicável às massas, à maioria das pessoas, não é? Sim, exatamente. Quer dizer, a população tem que continuar. Na medida em que a população masculina e feminina se equilibra em quantidade, a poligamia desaparece naturalmente. É claro, eu posso dizer, vamos pensar o seguinte, todos os muçulmanos estão mentindo. Quando eles dizem, quando você olha nos cartórios muçulmanos, você vê que 2% dos casamentos são polígamos. Mas eu estou dizendo que todos os oficiais de cartório de um país são mentirosos. As coisas não são tão simples assim. Não, exatamente, uma vantagem. É legal lá há milhares de anos. Eles não se envergonham de fazer um negócio que é permitido pela lei. Exatamente. Certo? Mesmo porque, se ele fizer isso, quer dizer, se ele não casar, casamento no mundo islâmico, assim como no mundo judaico ou cristão, não é válido sem proclamação pública. Se ele não proclamar publicamente que ele é casado, o filho dele é bastardo. Entendeu? Quer dizer, o filho dele, por exemplo, não herda. O que é complicadíssimo. Eu pessoalmente não acredito que os oficiais de cartório no mundo árabe sejam mais mentirosos do que os oficiais de cartório no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu admito que excepcionalmente eles devem fazer alguma mutreta, mas normalmente eles registram o que você foi lá e declarou. A segunda característica é que é muito dispendioso o sujeito ter um casamento polígamo. Você tem que entender que no mundo islâmico, na lei islâmica, mesmo que a mulher seja completamente autossuficiente em termos econômicos, é o marido que tem o dever de sustentá-la e aos filhos. Entendeu? Segundo, ele tem que oferecer uma casa independente para cada mulher. Quer dizer, na prática, esse 1, 2% são só ricos que podem ter duas ou três ou quatro mulheres. Tá claro, hein? Quer dizer, aqui a gente, pra gente é natural, não. Se o homem e a mulher trabalham, eles repartem as despesas. Não é isso? Da vida doméstica. Pois é, pro árabe não é natural isso aí. Se o sujeito pedir isso pra mulher dele, se ela quiser, ela dá algum dinheiro pra ele. Mas a maior parte das mulheres árabes, obviamente, não dá nenhum dinheiro pro sujeito. Fala, não. Casou, meu filho. That's your job. Essa é a sua parte, esse é o seu trabalho. Agora, quando você tem uma situação, certo, de guerra contínua, em que a população masculina diminui, desproporcionalmente, aí evidentemente a poligamia se torna mais frequente. Tá claro isso aí? O que é evidentemente uma solução muito mais sensata do que simplesmente dizer, não, vocês, então que aqui, que três em cada quatro mulheres vá para um mosteiro, ou seja, amante de alguém, seja a outra. Mas aqui não tem nenhum direito social, a sociedade não garante nenhum direito para a outra, mas ela garante tantos direitos para a segunda esposa. Uma sociedade poligâmica garante tantos direitos para a segunda esposa quanto para a primeira. Tá claro, hein? Você tem que considerar, primeiro, que a poligamia islâmica foi um avanço em relação à poligamia árabe pré-islâmica. Primeiro, o sujeito, o árabe, não tinha limite de esposas. O muçulmano só pode ter quatro. Entendo. Segundo, o árabe não tinha nenhum dever para com a sua esposa. Nenhum. Terceiro, a esposa não podia pedir divórcio. Já não... O muçulmano, não, ele tem o dever de sustentar a esposa e os filhos. Ela pode pedir divórcio. Quarto, o casamento é ilícito com o consentimento dela. Quinto, ele tem que, no ato do casamento, pagar a ela uma quantia que ela estipula. E que, mesmo no caso do divórcio, permanecerá dela. Se ela pedir o divórcio, ela tem que devolver metade da quantia para ele. Se ele pedir o divórcio, continua inteirinho com ela. Interessante. Pois é, já ficou interessante. Percebe que existem uma série de mecanismos legais para quê? Para minimizar a poligamia. Para que a poligamia seja, de fato, o mínimo indispensável. Para que haja de casamentos poligâmicos, o mínimo indispensável para o equilíbrio social. Segundo, certo, não é verdade que nós no Ocidente não somos poligâmicos. Nossa poligamia é meramente sucessiva. Nós não temos poligamia simultânea. Não, mas aqui você pode separar e casar com outra a hora que você quiser. Não pode? Se você perguntasse para um romano, ele ia falar, isso é poligamia. Acho que para a própria igreja católica isso deve ser encarado como poligamia. Sim, até para a igreja católica isso é encarado como poligamia. O jeito que está com a segunda esposa não pode comungar. Isso, Viúvo pode. Tá claro isso aí? Quer dizer, a diferença não é tão grande assim. Ela parece grande quando a gente ouve falar pela primeira vez. Ah, lá os caras têm todas as esposas que eles querem. Mas não é bem assim. As leis do casamento são muito sérias. Outra coisa que colaborou muito para o avanço social das mulheres é que com o Islã elas passaram a herdar. No mundo árabe elas não herdavam nada, certo? Com o islamismo elas passaram a herdar os bens dos pais, certo? Então, para você ter uma diferença, então, por exemplo, você ter uma ideia da diferença entre como os costumes sociais são complicados, certo? As mulheres norte-americanas e brasileiras, as mulheres casadas norte-americanas e brasileiras passaram a ter o direito de possuir bens no seu nome, certo? No século XX. Até o século XX, os bens da mulher casada passavam automaticamente para o marido. Ser, é subser. Ser é. Incapazes, né? Exatamente. Incapazes dos vínculos das crianças. Exatamente. Certo. Certo. Enquanto que no mundo islâmico, as mulheres têm direito à sua propriedade privada, pessoal, que não tem nada a ver com o marido, desde sempre. Certo? Mais ainda, como a gente falou, elas não têm o dever de usar essas posses para o sustento da família. Você imagina o grau de independência econômica que isso pode propiciar? Tá claro isso aí? Quer dizer, no mundo islâmico, na religião islâmica, existem uma série de leis e costumes que existem simplesmente para garantir ou efetivar certos direitos na prática. Ao invés de instituir determinado direito, falar, ó, é assim, homens e mulheres são iguais e tal, tá aqui. Não, peraí. Como a gente tira as mulheres da situação em que elas estão agora para colocá-las na situação de igualdade? Vamos criar as leis que causam isso no decorrer do processo histórico. Entendeu? Então você tem que entender que, por exemplo, a poligamia, a lei da poligamia, no sentido islâmico, ela garante mais os direitos das mulheres do que a lei monogâmica. Porque ela garante os direitos das mulheres em situação de igualdade populacional, equivalência populacional, e nas situações de desigualdade imensa. Entendeu? Uma lei que proíbe a poligamia é uma lei que o quê? Ferra todas as mulheres numa situação em que o número de homens é muito menor. Agora pensa o seguinte, então nós temos aqui um país em que 50% da população é de homens e 50% da população é de mulher. E para a mulher, o homem para casar tem que pagar um dinheiro para a mulher. Quanto você vai cobrar para ser a segunda esposa? Sendo que existem homens, outros homens para você que não tem nenhuma esposa. Quer dizer, isso garante a situação social e econômica de inúmeras mulheres. Entendeu? Isso é um meio prático de garantir certos direitos. E evitar a prostituição, exatamente. Certo? Hã? Outra coisa, no mundo árabe, pré-islâmico, a mulher, assim, sobre a qual paira a suspeita de adultério, morrerá de morte cruel. Certo? E com o homem não acontecerá nada. A primeira coisa que o Islã fez foi, não, vamos instituir a mesma pena para os dois. Segundo passo, vamos dificultar a aplicação dessa pena ao máximo. Então, depois que o Islã já era lei, na cidade de Yathrib, onde o profeta se tornou governante, uma vez veio um sujeito falar: olha, minha mulher dormiu com fulano, vamos matá-los. Aí o profeta falou: você tem outras testemunhas? Pela lei islâmica é assim, precisa 4 testemunhas do ato. Aí ele juntou as 4, o cara conseguiu juntar mais 3. Daí ele chegou, o profeta chegou e perguntou: mas você testemunhou mesmo? Testemunhou, o que que você viu? Não, eles estavam lá junto. Mas o que você viu? Daí, como você viu? Você viu assim, como a mão entrando no jarro? Não. Ah, então você não viu nada. Entendeu? Então essa é outra característica do mundo islâmico. A gente pensa que as penas na lei islâmica são severas, né? Mas a aplicação dessas penas é raríssima, porque as condições para aplicação delas, as condições jurídicas para aplicação delas é complicadíssima. Quer dizer, então todas as penas de morte exigem pelo menos 4 testemunhos independentes. Opa. Forma a Sharia, então, assim, toda ela é baseada no que Maomé pregou? Toda a Sharia é baseada em duas fontes. Então vamos lá. Primeira fonte, os versículos do Alcorão. Quer dizer, no decorrer da história do profeta, nas diversas situações em que surgia um problema para o qual ele não tinha solução, ele dizia: vamos esperar. Se Deus quiser, ele nos revelará algo acerca disso. Às vezes esse esperar demorava 2 ou 3 anos. Às vezes tinha um problema lá e demorava 3 anos para Deus revelar um versículo que levava as pessoas a entenderem como julgar aquele problema. Então, quer dizer, a primeira fonte da lei islâmica é o próprio Alcorão. A segunda fonte é dupla, é a Sunna e os ahadis. Sunna significa o exemplo do profeta. As pessoas olhavam como ele fazia as coisas e passavam simplesmente a usar aquilo como modelo, certo? E a terceira, os ahadis, são os ditos dele acerca das coisas. Quer dizer, quando não havia uma revelação sobre uma coisa, as pessoas perguntavam: mas qual é a sua opinião, profeta? Tá bom, não tem uma revelação divina, mas qual é a sua opinião sobre isso? Aí elas anotavam o que ele dizia. Isso veio logo depois? Ou tempo da lei? Isso começou no tempo do próprio Islã. Começaram a anotar o que o profeta fazia simultaneamente, né? No tempo dele mesmo. Ele só proibiu as pessoas de anotarem os exemplos e ditos dele no mesmo papel, ou no mesmo pergaminho, ou na mesma peça em que você tinha anotado um versículo do Alcorão. Ele falou: eu não quero que vocês confundam a revelação divina com as minhas palavras. Então, quando vocês anotam uma coisa que eu disse, não anote no mesmo material em que vocês anotaram o Alcorão, porque o Alcorão é a palavra de Deus e isso aqui é só a minha. Então essa preocupação de distinguir claramente entre uma coisa e outra, ela surge com o próprio profeta. Então, oi? A lei islâmica? Sharia. Sharia significa lei. Lei, isso. Opa. Alcorão? Alcorão significa o Corão. Seria dizer o Alcorão ou o Corão? Vamos dizer, em termos gramaticais, o correto seria dizer o Corão. Mas Alcorão já se tornou uma palavra na nossa língua. Tudo que começa com Al é árabe. Às vezes, algumas coisas que começam com AR ou AN também. An ou AR. Porque o artigo, que é Al, esse L perde o som diante de algumas letras no árabe. Então, por exemplo, arroz vem de arus, que significa o puro. Também significa noiva. Aliás, o costume de jogar arroz sobre as noivas vem dos árabes. Outra pergunta. Existia o objetivo inicial de resgatar a lei. Resgatar a religião de Abraão. Então, como é que se deu essa expansão? Houve depois uma abertura em várias outros deuses, mas originalmente essa influência vem dos próprios judeus que se dispersaram na época? Não, como assim a influência? Quer dizer, a ideia de resgatar a religião de Abraão? Eles consideravam Abraão, a lei de Abraão também antigamente, como derivado. Né? Vem do fato dos árabes serem eles mesmos descendentes de Abraão. Eles são descendentes de Abraão pelo Ismael, que era o filho mais velho de Abraão. Quer dizer, Abraão teve dois filhos, Ismael com a escrava, não é isso? E Isaac. Exatamente. Os árabes são descendentes de Ismael. Bom, o que acontece? Voltando então aqui ao breve introdução histórica. Alguns comerciantes de Yathrib se convertem ao Islã e convertem outras pessoas lá. Passados alguns anos, Yathrib entra em guerra civil. A cidade estava dividida em três ou quatro tribos principais, duas das quais eram tribos de judeus. Mais da metade da população de Yathrib era de judeus. E eles entram em guerra civil. Essa guerra civil, na verdade, o estado de guerra civil era intermitente nos últimos 50 anos em Yathrib. Então eles passavam 2 anos em guerra, chegava uma solução, ficava 6 meses em paz, começava a guerra de novo. Isso durou mais de 2 gerações na cidade de Yathrib. Então o que acontece? Eles chegam à conclusão em Yathrib de que não há meio deles elegerem um líder comum. Toda vez que eles elegem o líder de uma tribo, passa 6 meses e eles começam a guerra civil de novo. As tribos começam a guerra civil de novo. Então ele se propõe o seguinte: vamos convidar um líder de outra cidade que não pertence a nenhuma das tribos para governar a cidade. E aí os muçulmanos da cidade propõem Muhammad. Todos os comerciantes de Yathrib sabiam da integridade de Muhammad. Nesse momento, a maior parte da população de Yathrib não é muçulmana. Há uma parcela já considerável de muçulmanos lá, mas a maior parte da população não é muçulmana. A maior parte da população é de judeus, seguida de idólatras árabes e com uma pequena fatia de muçulmanos. Eles propõem isso e as tribos todas em Yathrib concordam. Fala, a melhor coisa possível é chamar para nós uma pessoa do caráter de Muhammad para ser o nosso chefe. Certo. Então eles mandam uma comitiva para Meca, propondo para Muhammad que ele se torne o chefe da cidade de Yathrib. Certo. Depois de deliberar com os companheiros, o profeta aceita esse encargo e começa a mandar então os muçulmanos de pouco em pouco para a cidade de Yathrib, sendo que ele mesmo fica para sair na última leva. Eles começam mandando primeiro os mais pobres, porque são justamente os mais desamparados em Meca. Certo? É nesse momento que, num último esforço para eliminar o Islã, ainda antes do esforço de guerra mesmo, que as tribos de Meca decidem, se compactuam para assassinar o profeta. Certo. Então eles chamam todas as tribos de Meca, que acho, se não me engano, eram 26 ou 27, mesmo as tribos de menor importância, e dizem: olha, isso aqui é do interesse de todos nós. Para que não haja vingança depois, a gente tem que fazer assim: um assassino de cada tribo, cada um dá um golpe. Aí ninguém pode dizer, foi fulano da tribo tal que matou. Todo mundo matou. Mas a informação vaza e chega até o profeta. E aí um primo dele se oferece. Não, profeta, o senhor foge da cidade. Nessa altura, praticamente todos os muçulmanos já tinham ido embora da cidade. E eu fico deitado na sua cama. Na hora que chegaram os assassinos, eles me matam. Um jovem aí que tinha uns 18 anos nessa época. E era o primo filho do tio que criou o profeta. Era o favorito dele. Certo? Posteriormente veio a se tornar genro dele. Se casou com uma das filhas do profeta. Aí o profeta aceita. Aí ele vai embora da cidade com outros dos seus companheiros e fica lá, Ali, então, deitado na cama dele embaixo do cobertor. Então chega no meio da noite, quando chegam os assassinos, o Ali está dormindo. Mas aí ele sente um movimento estranho, acorda e tira o cobertor da cabeça. Na hora que ele tira o cobertor da cabeça, estavam as 26 lanças em cima dele e todo mundo ia enviar. Mas aí um deles viu, ih caramba, não é Muhammad, é Ali. Não, então não vamos matar, porque se a gente matar o Ali, vai ter vingança. Certo. E aí ele escapa também. Certo. Pô, eu acabei com uma garrafa dessa sozinho ou ela já estava começada? Não, tô... Vou esperar mais um pouco. Então, o profeta consegue chegar aí à tribo. Essa viagem, essa data de chegada em Yathrib é então o começo do calendário islâmico. Isso se deu em 622 da era cristã, certo? E marca o início da era islâmica, o calendário islâmico, chamado de Hijr, que significa justamente peregrinação ou migração, literalmente, ou Égira. Então, os anos são anos a partir da Égira. Isso. Égira é simplesmente uma latinização do termo Hijr, que significa migração. Quando o profeta chega na cidade, então, ele propõe aos muçulmanos de Yathrib primeiro o seguinte, que eles, olha, eu proponho para vocês que cada um dos muçulmanos dessa cidade receba um dos muçulmanos de Meca como irmão e divida com ele tudo que puder, para até que ele possa se levantar economicamente, porque ele perdeu todos os bens. Os bens que foram deixados em Meca, os idólatras tomaram e não respeitaram nenhuma das leis. Então eles chegaram aqui sem nada, certo? Então, imediatamente, naquele mesmo momento, os muçulmanos da praça começam a procurar muçulmanos de Meca e formam então alianças e irmãos na fé, certo? Por causa desse ato, eles vieram a ser conhecidos como os Ansar, quer dizer, os que ajudaram. Isso é importante porque no decorrer da história islâmica, os descendentes dos Mujahirin são aqueles que migraram, quer dizer, os descendentes dos muçulmanos da primeira comunidade tem alguma importância social maior, assim como os descendentes dos Ansar, quer dizer, daqueles que auxiliaram os que migraram, certo? Evidentemente, esses foram considerados, os Mujahirin em primeiro lugar e os Ansar em segundo, como os modelos islâmicos de todos os tempos. Os Mujahirin, evidentemente, porque aceitaram a fé pondo em risco sua própria vida, passaram pelas piores situações possíveis, certo? Alguns deles foram mortos e torturados. E os Ansar, por terem se sacrificado economicamente para amparar os Mujahirin. Então o profeta é empossado governante da cidade, e ele imediatamente estabelece algumas leis e tratados que pacifica a cidade e unifica as diversas tribos. Tudo fica bem durante um ano, Mas depois de um ano, o que acontece? Os habitantes de Meca decidem confiscar os bens dos membros de famílias nobres dos Mujahirin que foram para Medina. Os membros das famílias nobres que foram para Medina não tiveram seus bens imediatamente confiscados. Por exemplo, se eu confiscar isso aqui, tem primo dele aqui, tio dele aqui, pai desses muçulmanos aqui, que são idólatras e que defendem esses bens com a própria vida. Então não vamos confiscar. Mas passou o tempo, eles viram que os muçulmanos não iam ceder de jeito nenhum. Eles decidiram confiscar e começaram também a organizar ataques contra as caravanas que saíam de Yathrib. Então isso aí colocou Meca e Yathrib, que a partir desse momento, dessa época, começou a ser chamada de Madina Tanabi, que significa a cidade do profeta, e hoje em dia é a cidade conhecida simplesmente como Medina, ou cidade. Então estabeleceu-se a guerra entre os dois estados. Essa guerra durou vários anos, terminando com a derrota total e absoluta de Meca. Eu não vou contar os detalhes da história dessa guerra, porque vocês podem ler os detalhes provavelmente em alguns dos livros da bibliografia que a gente passar, certo? Quer dizer, é cheio de episódios interessantes ou vitórias assustadoras dos muçulmanos em minoria e derrotas também assim vergonhosas dos muçulmanos. É muito interessante para você conhecer muito bem o espírito árabe nesse período, como era o árabe, certo? Porque o árabe, ele era capaz das assim, mais vis baixezas, certo? Mas ao mesmo tempo ele mantinha certos costumes nobres, característicos de uma aristocracia que tem uma história muito antiga. Então eles tinham certos costumes civilizados que eles mantinham até no meio da batalha, certo? Mas fora aqueles costumes, eles eram capazes das mais abomináveis monstruosidades. Então é um povo interessante você estudar e conhecer, certo? Mas o que importa é que no final da guerra os muçulmanos ganharam e retomaram Meca, certo? Na retomada de Meca, o profeta concedeu uma anistia geral a todos os idólatras. De todos os idólatras, 4 foram condenados, sendo que só um deles à morte, certo? Os outros foram condenados simplesmente a pagar multas e devolver terras e bens, certo? Um dos maiores opositores do profeta, primo dele, certo? Nessa época, Abu Sufyan, que era um dos maiores opositores do profeta, simplesmente por causa do seguinte, né? Abu Sufyan era também um dos membros da grande aristocracia de Meca, e tinha uma fama semelhante à do profeta em termos pessoais. Quer dizer, era um sujeito generosíssimo, sujeito limpíssimo, honestíssimo. E ele falou: olha, se Deus escolheu um profeta, por que ele não me escolheu ao invés de escolher você? Eu sou igual a você em tudo, com a diferença que eu ainda sou rico. Não seria mais lógico que Deus me escolhesse? Então eu não acredito que ele tenha te escolhido como profeta. Se ele fosse escolher um profeta aqui, evidentemente ele me escolheria, certo? E que era o chefe, então, o chefe da oposição aos muçulmanos. Justamente por ser um sujeito de excepcional nobreza, tanto de sangue quanto de caráter, ele conseguia mover multidões. Então, nesse momento, quando o profeta retoma a cidade de Medina, Abu Sufyan diz: olha, você venceu, certo? Apesar de todas as suas condições iniciais, você venceu. E se você venceu, é porque Deus estava contigo. Então você é realmente profeta. Então eu me converto para o Islã. Certo? Uma atitude, aliás, bastante nobre. Inteligente, mas se você lê a biografia do Abu Sufyan e entende o caráter dele, você vê que era por nobreza mesmo. Porque ele já era um sujeito excepcional em termos morais. Então, nesse momento, diante dessa atitude, o profeta fala: puxa vida, quanta nobreza. Então eu te nomeio agora governador de Meca e volto para minha casa. E tchau. E foi embora no mesmo dia. Yeah. Quer dizer, esses detalhes a gente só conta para a gente ter uma ideia do temperamento do profeta e do temperamento do muçulmano. Uma vez que a gente entende isso, vamos então entrar na descrição da própria religião islâmica. Quer dizer, como ela cresceu dentro de Medina, onde ela começou a ser aplicada sistematicamente, certo? E como ela se cristalizou. Mas antes disso, vamos fazer um pequeno intervalo para eu fumar um cigarro e ficar mais inteligente.